Plantei, formei, criei e fiz sucesso. Meu nome é maconha e não me use em excesso. Sendo feita pra fumar, mas eu posso te estragar, te matar. Consequências da vida, ha. Deixa pra lá, te faço me traficar, te levando às alturas e te fazendo voar. Usando e abusando das minhas propriedades, dentro da sua vela eu crio calamidade, destruindo vidas aleatórias produtivas. Usei maconha pra fugir de problemas e adquirir mais um. Isso sim será resolvido quando for com uma bala também. Observando o sistema que ganha me vendendo colarinho branco. Realidade que não tem ilusão. Dentro da favela você sabe que polícia é ladrão. Traficam e vende informação sem discussão. Você sabe, vai ver, desde criança te ensinando o ABC. Quando crescer se tornará traficante, botando o pior na favela, aterrorizante. Malandragem velha antiga, corrompendo as pobres vidas que castiga. Morando nas favelas e morros, quem lhes dará o socorro? Se você essa noite vem me usar, se precisar de um amigo eu vou te consolar. Mas as consequências vão te acabar. E os poderosos como sempre é quem vão lucrar. Se você essa noite vem me usar, se precisar de um amigo eu vou te consolar. Mas as consequências vão te acabar. E os poderosos como sempre é quem vão lucrar. Maconha baseado, finil, haxixe marrom. Não mudo meu tom, meu efeito é conhecido e não se esqueça, te faço quebra corpo com os mãos, pés e cabeça. Diminui seus reflexos, você virou ninguém, te excitei, te relaxei. Agora está e sem, fala em demasia, fome tensa, olhos vermelhos e pupilas delatadas. Essas consequências sempre têm saída da tua memória falha, cortando tua inteligência com a navalha. Alucinações visuais, estás fora dos padrões normais. Das vezes de um jeito e morrerás diferente. Eu te usei, me cansei, tu serás dependente, tua família se afasta. Agora estás só, o que era o teu corpo pra agora é só um pó. Na beira da morte tu clamas por mim. É o fim do seu sossego e o começo dos outros, enfim. Tu me cobras por din-din, me pagas com a vida. Reze pra achar uma saída. De toda sua família, só a mãe é que fica a suportar, acalentando o seu filho que caiu na vida torta. Caminho que você seguiu, se destruiu. Quis dar uma pausa, parou, na memória ficou. Se você se garante, vem me usar. Se precisar de um amigo, eu vou te consolar. Mas as consequências vão te acabar. Consequências vão te acabar. E os poderosos como